Eu lume aceso, ardo, desta paixão adormeceu em mim um canto, o escuro exercício da razão, levando para longe o encanto, sombra e mágoa no rosto amado. Como se faz noite dentro de mim, o ar refeito de pinhais, o vento levando nas catedrais, são presságios de uma dor sem fim, no corpo entre um céu inflamado. Canal 2 da Antena Web. Companheira, sozinho, corro o destino às vezes sem querer. Talvez também queira cantar-te baixinho, dar-te o meu carinho e tudo esquecer. Oh, Este é o canal 2 da Rádio Antena Web. Cê show, cê show, cê show como cê show. Cê show, cê show, cê show, cê show como cê. Que horas são? Primeira. Oh, leva-me contigo. Pra onde? Dançar na praia. Vou contigo? Sim, comigo. Dançar na praia, rolar no chão. Rolar no chão? Sim, rolar no chão. Dançar na praia. Oh, leva-me contigo. Pra onde? Dançar na praia. Yeah, yeah, yeah. Já não sei. assim fiquei apaixonado como um herói de uma vida. Olhei a olhama, pareceu-me bonita. Tenho um pular de imitação, baixei-a na mão. Sorria, sorria, mandou-me para os meus. Dissemos adeus. Baixei-a na mão. Sorria, sorria, mandou-me para os meus. Dissemos adeus. O fora disse que eu não desci, yeah, yeah, yeah. Já não sei. Olhei a olhão-me, ah, assim fiquei. Antena Web. Fundo da avenida, pendo um cabeleiro. 40 graus à sombra, nas mesas de café. Aquela rapariga, eu já nem sei o que dizer. O que fazer? O que dizer? O que fazer? Mediterrânea, agosto é pleno verão. Ah, ah, ah. Sol a pino, eu faço uma revolução. Ah, ah, ah, ah. Parte o navio, desce a maré. Vejo o céu vermelho, o mar aqui. Tivesse a arder. E aquela rapariga, eu já nem sei o que dizer. O que fazer? O que dizer? O que fazer? Mediterrânea, agosto é pleno verão. Ah, ah, ah. Sol a pino, eu faço uma revolução. Ah, ah, ah, eu só te quero para mim. Ah, ah, ah. posto aqui para mim só ter-te um fim. É ter-te a ti, só ter-te um fim. Ter-te a ti, só para mim. Eu acho que às vezes os clubes estão a avançar para o círculo, digamos, em várias direções. Não sei como viver sem ti, não sei o que vai ser de mim. Ainda tenho um sonho ou dois. Não sei como chegar ao fim. Estou preso nesse elevador. Não sei o que dizer, não sei o que fazer. Não sei o que vai ser de mim. Não sei o que dizer, não sei o que fazer. Não sei o que vai ser de mim. Não sei como chegar ao céu, não sei como ter uma estar. Arriba, avante, popela. Arriba, avante, popela. Pica a via, Elliot Foster. E então que estou para a vanguarda, ainda tenho um sonho ou dois. Nada é surrealismo, tira. Não sei como viver sem ti, não sei como viver sem ti. Ainda tenho um sonho a dois. Não quero mais morrer, não quero mais sofrer. Arriba avante, forte a late. Arriba avante, forte a late. Para me ver se foi refante. Não sei como viver sem ti, não sei o que vai ser de mim. Ainda tenho um sonho. Não sei o que fazer aqui. Não sei como chegar ao fim. Estou preso neste elevador. Ainda tenho um sonho, ainda tenho um sonho, ainda tenho um sonho a dois. Ainda tenho um sonho a dois. Canal 2 da Antena Web. Perto daquela antiga avenida passeiam as moças da noite, que hão de chamar ao meio das pernas os olhares que passam. Uma quer levar-me, mas eu não vou ficar. Apenas vou sorrir, passar. Deixo ao cais onde o brilho da ponte ilumina um bar tão vazio, mas sei que tão cheio vai ficar. Por mil tragos avancem, uns para o meu lado, outros para a frente. Vamos lá, rapazes, por mil tragos cantar. Eram já três, venham mais duas.

Salve, salve, balão, salve.